Maria, dessa vez eu acabo com os macacos, os macacos acabam comigo. Olha, Lampião, toma cuidado. Tu te lembra do conselho do compadre? Cuidado do quê, mulher? Tu não tá vendo logo que eu tenho o corpo fechado? Olha, Lampião, a obrigação. Ajoelha todo mundo. Lampião, olha os macacos! Cadê, mano, por isso, compadre de Lampião? Cadê Maria Bonita, Rita da Rosa do Sertão? Pega nas armas, já buscava pra brigar. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Olê, olê, olê, olá. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Cadê essa justiça que condena a minha razão? Que venha cá pras catingas discutir com o Lampião. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Pega nas armas, já buscava pra brigar. É certeiro, no escuro faz clarão. Não há cabra que fuja da mira de Lampião. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Olê, olê, olê, olá. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Cadê esses macacos de fama de valentão? Que venha cá pras catingas combater com o Lampião. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Pega nas armas, já buscava pra brigar. Pega nas armas, já buscava pra brigar.